integrando toda a região. Rádio Clube FM, 99,5, em Palmas. Rádio Danúbio Azul, em 1250 AM, em Santa Isabel do Oeste. Rádio Extra FM, em 107,7, em Tocantins. Horizonte FM, em Palmas, em 96,5. Onda Sul FM, em 98,7, em Francisco Beltrão. Rádio Vicente Palocci, 88,7, em Coronel Vivida. E o maior portal de notícias da região, rbj.com.br. Esse é o Grupo RBJ. Criatividade, comprometimento, compromisso com a verdade. Falando para mais de 1 milhão de ouvintes. Grupo RBJ de Comunicação, Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Um grupo sob medida para você. 4-1. Esta é a ZYJ 313, operando na frequência de 1250 kHz. Rádio Danúbio Azul Limitada, situada na Rua Cedro 418, Santa Isabel do Oeste, Paraná. Bom dia, é um prazer estar em sua companhia. Olha, olha, minha gente, 5:59, ouvimos o até 10 minutos de informações. Vamos dar sequência aqui ao nosso bom dia de agora até às 6:50. Então, você que está ligado com a gente, um grande abraço, muito obrigado pela companhia. Manda seu zap aqui para a rádio, então. 999-320-583. Para telefone para você participar com a gente. Muito obrigado pela companhia dos amigos que estão ligados, sintonizados, acompanhando aqui a programação. E o pessoal que está sempre todas as manhãs ligado com a gente. Obrigado pela companhia. O meu compadre Nilson Amaral está pedindo o João Brasileiro. Bom dia, obrigado pela companhia. No próximo bloco, vamos trazer agora então, para dar sequência aqui ao nosso bom dia inclusor, a música com André Andrade, o patrimônio da humanidade. Bom dia.